DG. DG. DG. DG. DG Cast. E aí, galera, estamos aqui começando o primeiro DG Cast. Estamos aqui com o senhor Giba Giba. Oi, boa noite a todos vocês, designers do Brasil varonil, que sofrem tanto com suas Comic Sans, com suas brush scripts e afins. Senhor Caio Loss. É isso aí, meu povo. Estamos aqui também com dois convidados ilustres, senhor Raifran Campassi. Boa noite pra todo mundo aí, né? É, nem quando a gente se forma da faculdade, a gente se livra dela, né? É verdade, cara. Você sai da faculdade, mas a faculdade não sai de você. Estamos aqui também com o senhor Sander De Paula. Olá, e aí? Tudo bem? Tudo bem, Sander. E eu esqueci de me apresentar, Alberto GP Oliveira. Nós todos aqui, não só o pessoal da bancada do DGCast aqui, mas nossos convidados também, fizemos parte do curso de design gráfico da Barão de Mauá em Ribeirão Preto, certo? Certo. Raifran e Sander são fresquíssimos, não tanto assim, né, recém-formados. São designers já frescos. E a ideia do DGCast surgiu justamente para a gente expandir os assuntos que a gente conversa na sala de aula. Para não ficar só ali, né? Porque tem que sempre buscar mais conhecimento. Tem um professor em inglês que chama Charles Jennings. A gente vai colocar um link pro blog dele aí nas notas do episódio. Que ele tem a teoria do 70-20-10. O que é essa teoria do 70-20-10? Ele diz basicamente que 10% do conhecimento que a gente adquire em vida é proveniente da sala de aula, de momentos de educação formal. 20% são de educação informal, tipo congressos, eventos, palestras, essas coisas assim que a gente faz ligados à educação, mas fora da sala de aula. E 70% do que a gente conhece é botando a mão na massa mesmo, no dia a dia de trabalho e conversando com colegas, enfim, trabalhando juntos. Então a maior parte do que a gente aprende não é na sala de aula. Então, para sair da sala de aula, a gente teve essa ideia de fazer o DGCast aqui, um podcast para falar sobre design gráfico. Mas a gente não vai falar só sobre design gráfico de uma forma geral, né, Giba? Não, nós vamos falar principalmente das mazelas do design gráfico, porque tá cheio de gente que já fala o que é design, né? O que é design? Aí chega o pessoal de óculos de aro grosso, né? A gente vai falar do design moleque, do design de várzea, o design man baby, que é aquele design que diferencia os meninos dos homens, cara. A gente vai falar daquele cliente que senta do teu lado, fica mandando você mudar a fonte, daquele cara que manda imagem 100% pixels e quer fazer cartão, cara. A gente vai falar do design gráfico na forma mais pura. Você que tá aí no grande centro aí, trabalhando em agência grande, cara, não, você é mirim, cara, perto do que a gente passa aqui no interior, cara. Aqui sim o design acontece da melhor forma possível. Aqui que é o cavalo bravo que você tem que montar, cara. Muito bem, muito bem. Aqui a gente recebe de tudo, né? Não tem essa coisa fácil de passar o preço e a pessoa aceitar na hora. Você nem, às vezes nem passa recebe preço, né? A pessoa passa a mão na sua bunda e vai embora. É terrível isso. Aqui a mulher do seu cliente decide a cor do seu jogo. Muito bom, cara, muito bom. Aqui o sobrinho do seu cliente ameaça você. Aqui o seu cliente tem caminhonete amarela e quer que tudo seja amarelo, cara. Ah, mas tem alguns que tem um pouquinho mais de grife, né? Põe a filha tipo de 5 anos pra desenhar algum tipo. Tem todo um refinamento, né? Você tem que ler logomarca e ficar quieto. Ler logomarca e ficar quieto, cara. Nossa. E assim, isso é cada vez mais comum, né? Porque a maior parte dos designers não estão nos grandes centros, né? Antigamente você tinha isso nos grandes cursos de design, e até mesmo na parte que atuava na arquitetura, na arte, né? Que estava nos grandes centros. Hoje a gente pode ver que o que a gente trabalha no interior é exatamente um design de nicho. Completamente de nicho, cara. Ou seja, a gente trabalha, né, com a gente vê que trabalha com uma quantidade gigante de pessoas, né, que também são designers, e você percebe que o advento dos cursos de design fez, digamos assim, octuplar em poucos anos a quantidade de designers no interior. E aí esse pessoal sempre passa os mesmos perrengues, né? É. E aí a ideia nossa, então, é focar nessa galera, nesse público que tá fazendo, produzindo design gráfico no interior desse Brasilzão grande sem porteira, certo? Certo. Certo. A gente não quer ser só mais um podcast sobre design gráfico. A gente quer fazer esse recorte, esse nicho bem específico para quem tá fazendo design no interior, que é, como o Giba falou aí, talvez a... ou com certeza a maior parte dos designers estão justamente no interior, né? Então a gente vai organizar de uma forma que todos os episódios vão girar em torno dessa temática, né? Desse ponto de vista do design no interior, mesmo quando a gente estiver discutindo temas mais amplos, mas na maior parte das vezes a gente vai discutir situações comuns para os designers em atuação no interior do Brasil. E o mais incrível, né? A gente vai dar a nossa opinião aqui no podcast, a não ser que o cliente chegue e manda mudar. Com certeza. Aí a gente pode falar o que ele, né? Sem dúvidas, muito bom. E Caio Loss, fala um pouco aí pro pessoal que tá, pras três pessoas aí que estão ouvindo o DGCast, que é o Sander, o Raifran e mais alguém que eles compartilharam o link. Não, e o sobrinho, cara. Sobrinho. O sobrinho tá sempre ouvindo esse podcast. É um ouvinte assíduo. Tá com o corel aberto e tá... Mas o que somos nós perto do sobrinho, né, velho? Como? É puro design, cara. É puro design. Penso logo o sobrinho, cara. Caio Loss. Eu. Fala rapidamente, mais ou menos, na proposta do formato que a gente está propondo aqui no DGCast. Falar da nossa proposta? Isso. A proposta do DGCast é, no meio de tantos podcasts de design, falar de uma área que hoje representa 80% do Brasil, né? Que é o design do interior. É o design de porteira, não. Não o designer de interiores. É. Não, é o design. Vou deixar claro. É o design, não, é o design, interior. Que vem é do interior. Design do interior. Muito bem, muito bem. Aquele clima chegando capim. Isso, nossa, que coisa linda. E a duração dos nossos episódios, Caio? A duração do podcast é 40 minutos até que o cliente mande um e-mail escrito assim: segue alterações. De acordo com o cliente, ele falou que eu queria 40 minutos. Agora, eu não sei se vai dar o dinheiro. Tá bom, vou usar outra coisa. Bom, pessoal, pra gente... pra gente seguir logo pro tema, vamos acabar com essa abertura aqui. Então, nossos episódios vão ter aí em torno de 30, 40 minutos. A gente pretende ser bem breve, assim, bem focado em algum assunto específico. Hoje, em particular, o nosso tema é design no interior, um dedinho de prosa. Então, a gente vai falar de uma forma mais geral sobre design no interior, mas a gente não vai ter em nenhum episódio a pretensão de encerrar o assunto que a gente for abordar ali. A gente vai fazer um recorte, abordar alguns temas sobre o assunto, de forma que a gente não fique impedido de no futuro retomar esse tema, porque a gente, conversando assim, percebeu o que acontece com muitos podcasts que tratam assim de um tema como design gráfico, por exemplo, ou design de uma forma geral, ou comunicação, enfim, eles vão falar: hoje a gente vai falar, sei lá, vai sobre tipografia. Aí fala sobre tipografia, o episódio acaba durando quase 2 horas. Não dá pra falar tudo, obviamente, que é um tema muito amplo, né? Tipografia ou qualquer outro tema que a gente possa escolher vai ser muito amplo. E a gente... aí depois fica... ah, não podemos falar mais sobre tipografia porque a gente já gravou um episódio sobre tipografia. Então a gente não vai se prender a isso. A gente, um dia que a gente for falar sobre lidar com clientes e depois 20 episódios pra frente, a gente acha que dá pra falar outras coisas sobre clientes aqui no design gráfico no interior. A gente vai voltar a falar sobre clientes, mas novos pontos de vista, novas observações, enfim, de forma não se limitar a isso. Ah, já falamos sobre isso e não podemos mais voltar. Certo? Certo. Vamos ao nosso tema, então? Vamos lá, então. Galopeira, galopeira, eu também. Então morre, diabo! Muito bem, muito bem. Giba, você que, de certa forma, propôs esse tema, queria que você fizesse uma abertura solene aí pra gente começar o nosso bate-papo aqui. Solene? Sim. Então, peraí, deixa eu cantar aqui. No alto do velho do Restelo, que além da trampobana nos exala... Não, estou brincando. Cara, existe hoje, né, essa questão do design, né, da gente estar aqui no interior perdido, né, no meio do nada, né, e essa semana aconteceu uma coisa muito maluca, e aí eu queria até puxar aqui e perguntar aos colegas o que eles acham. Primeiro que chegou um dia aqui pra mim, certo, essa semana um amigo meu, que ele vai ter um filho, não ele, mas a mulher dele vai ter um filho. Que bom, né, filho? Que bom, né? Que aí o povo já acha o interior estranho, se começar a ter homem, ter o filho... ET Bilu vai virar. E aí realidade. O que acontece foi o seguinte: ele chegou pra mim, cara, coitado, falou assim: ó, faz aqui tem jeito de você fazer o convitinho do. Olha aí, cara, que maldade. Não, mas aí eu tô dando o exemplo bom. Ele falou assim: tem jeito de você fazer o convitinho do chá de bebê do meu filho e tal. Eu falei: não, tudo bem. Aí, cara, eu fiz assim um negócio simplesinho, pequenininho, cara. Minúsculo, assim, pausei uma coisinha. Cheguei pra ele e perguntei, tá bom? Ele, não, tá excelente, cara. Tá, eu pago uma cerveja depois. Aí vem o lado ruim, cara. Não, não, não, nem foi assim. Foi uma coisa, cara, que foi assim. Qualquer pessoa ali que mexa no... Que faça design no PowerPoint conseguiria fazer, cara. O cara não reclamou nem nada. Aí, por outro lado, né, eu recebi essa semana um e-mail de uma pessoa... Que havia anexo um arquivo que eu já vi que era um arquivo de imagem menor que 90k. E essa pessoa falou: oi, olha, tem jeito de fazer o convite de aniversário da minha filha? Eu queria isso aí do tamanho tipo 10x12, sabe? O negócio tinha 1 centímetro. Era referente a um galináceo que tem pintinhas, sabe? Não sei se vocês me entendem, que tá na moda. Aí. Um galináceo qualquer, tipo uma galinha. E que tem pintas, e tem um pinto que ajuda ela lá naquele negócio e tal. E o que acontece, gente? Uma galinha ajudada pelo pinto. O Salberto. E o mais terrível foi que essa pessoa, cara, me mandou isso e falou: não, eu queria esse negócio pra ontem e tal. E aí eu expliquei pra ela, né? E do lado, havia o desenho da referida galinha. E aí eu expliquei pra essa pessoa assim, ó, não dá pra fazer do tamanho que você quer isso, sabe? Porque vai ficar com uma resolução baixa. E detalhe, ela tá usando um convite de terceiro, cara. Aí ela pegou e falou assim: não, mas como é que faz pra ficar com esse negócio com a resolução? Eu falei: não, teria que redesenhar esse pequeno galináceo aqui. E adivinha, ela vira assim: então desenha. Aí vem a questão: você pergunta pra pessoa, você cobra a pessoa, você vira pra ela assim: ó, vai ficar tanto. Vai ficar R$20 pra refazer a galinha pintadinha. Ou quer dizer, pra refazer o galináceo. Aí começou a reclamar, cara. Começou a reclamar que é facinho, não sei o que mais, todo mundo faz isso e foi embora com o tempo, né? Ainda bem. É, com certeza. Além do que, Giba, eu preciso falar uma coisa que eu achei uma falta de respeito muito grande o seu colega ou amigo ter lhe oferecido uma cerveja, né, pra pagar o seu trabalho. Eu, por exemplo, só aceito cachaça artesanal. Aí eu pergunto pra vocês, a moeda corrente do interior, além de visibilidade, né, também tem alta. Eu tô pensando em comprar ações, né, baseadas em visibilidade. Eu queria saber qual é. Eu queria saber quais moedas vocês já foram pagos ou já pretenderam pagar vocês nesse mundo do interior doendo aí. Ó, eu vou confessar que eu me vendi um pouco por um pouco de cerveja, cara. Mas era uma cerveja boa. Quem valia nunca? A pena. Era uma cerveja. É. Era nada assim. Não, tô brincando. Quem nunca? Eu. Aí, Fran, já fizeram alguma proposta pra você em decente pagamento? Cara, acho que só visibilidade que eu estou me lembrando agora. Visibilidade ou os famosos 20 reais também, né? Cara, eu já fui. Eu já fui pago com experiência. Rola muita promessa também, né? Sabe aquela... experiência também é uma moeda pro cara. Experiência. É aquela experiência. É aquela que você não recebe nada, só experiência. Experiência é boa, né? É, essa experiência é... XP, cara. É tipo XP, é igual esses caras que viajam pro exterior e falam assim, ah, você foi pra tabela? Não, eu fui pra ganhar experiência. Pô, o cara é personagem de RPG, cara? É tipo o cara da... É, o cara vai pra Londres, rala lavando prato, aí volta, né? Tipo assim, tá no level 30, perk de lavar prato, cara. Eu já fui tanto pago com experiência que eu já quase zerei a vida. Se for falar level 10, volta level 25. O handicap tá no máximo. O handicap tá no máximo. Eu tenho uma história que teve uma vez, eu tava no meu local de trabalho, e como eu sou o cara lá que faz arte, né, no, na empresa onde eu trabalho, aí veio um colega meu, até bastante querido, assim, me procurar, porque ele tinha feito um cartão de visita pra esposa dele, que tava começando aí numa carreira autônoma e tal. A mulher dele fez... É, não sei, pelo que eu entendi foi alguém que fez, porque tinha um mínimo, assim, de conhecimento aplicado. É, o mínimo ali, tinha. Não é diagramação. Quando a pessoa lê deserto, existe um mínimo de aceio. Boa, perfeito. Daquilo, tinha um mínimo de aceio ali, sabe? No sentido fisiológico. Ele chegou assim pra mim com um arquivo no Photoshop e falou, você pode, sei lá, só aumentar o telefone aqui pra mim, porque ficou muito pequeno, não tá dando pra ler e tal. Aí, quando eu olhei assim pra aquele cartão de visita, eu lembro que, inclusive, naquele dia, eu tava estudando um pouco de proporção áurea, né, do retângulo áureo e tal. E aí eu olhei pra aquilo lá assim, tudo assim, sem proporção, sem harmonia, jogado quase de qualquer jeito, e umas fontes, tipografia escolhida assim, bastante aleatório mesmo. Tipo assim, bateu, viu assim, pô, bonita essa. É. Né? Me deu um senso de solidariedade. É, eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu poderia fazer isso melhor, sabe? E aí eu falei assim pra ele, primeiro porque assim, no computador eu não tinha as fontes que tinha sido utilizada pra poder aumentar né, o tamanho do telefone que ele queria, então eu teria que trocar a fonte e tudo mais. Aí eu, ali naquele ato de solidariedade, era perto do Natal, eu falei assim, ó, quer saber? Desculpa, eu vou pegar esse seu cartão e eu vou dar um Pimp My cartão, Extreme, sabe? Make vou dar um card, né? Construção total. É, não, eu vou dar um polish, vou dar uma polidinha nele, vou mudar aqui a tipografia, mudar um pouco a disposição dos elementos, tudo mais, e te entrego. E fiz, assim, relativamente rápido ali, numa tarde, mudei a tipografia, a escultura helvética. Não, brincadeira, enfim, botei os elementos um pouco mais distribuídos, assim, e entreguei pra ele. Ah, lindo, maravilhoso, obrigado. Qual não foi a minha surpresa quando... menos de uma semana depois, ele voltou pedindo pra eu fazer uma alteração e, não satisfeito, gente, esse que eu fiz foi a versão 2, né? Porque a versão primeira já tinha feito. Eu cheguei a fazer até a versão 5. Mentira! Juro, cara. Eu peguei, eu falei pra ele, ó... Assim, na faixa? Na faixa? É, porque na primeira vez eu ofereci, assim, na faixa, depois eu fiquei até sem jeito de cobrar, né? E quando chegou, de fato, o quinto, aconteceu que foi na mesma época que eu saí de férias. Então eu fiquei sem vê-lo, e aí eu falei pra ele, ó, nas minhas férias eu vou ficar de férias e tal. E quando voltou das férias, eu não consegui me organizar pra fazer isso. Afinal, não era um trampo que eu tinha pago, eu não tinha planejado fazer as 4 revisões, né, só uma. Enfim, aí chegou até um momento que ele chegou, falou, você tá me devendo algo. Meu né? Deus. Aí eu falei, o cara ainda cobra, né? Aí eu falei, tô te devendo. Peguei uma tarde assim. Devendo um pé também... na cara, né, filho? Da puta. Meio da cara, filho. Fiz e falei, ó, não quero mais saber também disso. Assim, cheguei a comentar, falei, olha, quando eu me propus a fazer a primeira vez pra você, é porque tava um trabalho que podia ter um carinho um pouco maior e eu quis fazer isso por você, porque você é meu colega, gosto de você e tal, mas não tava nos meus planos ter que ir refazendo isso, então foi por isso que eu não consegui encaixar isso no meu cronograma, que meu cronograma tá bastante atropelado aí, mas foi assim uma coisa que você encosta a cabeça no travesseiro e pensa, por quê? Por quê? Cara, eu acho que assim, rola, a gente é profissional, vira profissional do mesmo jeito que tem um amigo advogado, um amigo médico, pode fazer um favorzinho uma vez ou outra. Eu acho que pra algumas pessoas que entendem, rola você fazer isso, sabe? Tipo, pras pessoas que não entendem, eu já acordo. Falo, cara, eu não faço porque tô sem tempo e tal. Infelizmente, tem que dar uma desculpa, cara. Mas pras pessoas que entendem... Você fala assim pra pessoa, quando você vê que o cara, quando você percebe que o cara não vai até o final com aquilo, você simplesmente assim, tem jeito de você quebrar um galho pra mim e falar assim, mas eu cobro tanto. Se o cara já pirar assim forte de subir com bombinha ninja, aí quer dizer que você fez uma boca. Cara, você... eu até evito pela dor de cabeça que o trampo vai ser, porque geralmente pessoa assim não vai te dar trabalho, ainda mais pagando, cara, vai sentir o dono do mundo. Eu acabei de sair de uma espera de um pagamento que foram quase 8 meses de um projeto. Nossa, nossa. De um projeto de uma agência que eu tinha trabalhado, mudou o dono dela e o cara começou assim no começo, né? E o mais engraçado é sempre assim, é o mesmo perfil, né? Uma rainha, tá ligado? É, o cara tinha... Um monte de ovo que bota. Não, então, ele... ele começa a te apertar, cara. Fala assim, vai sair um negócio tal dia, faz aí correndo, pediu refação. Aí eu faço assim, três refações. Depois da terceira eu já cobro 30% em cima. Aí e esse cara, ele é dono de uma agência, cara. E a agência não é pequena, e a empresa, não vou citar nome, digamos assim, qual é a empresa que eles estavam fazendo esse material. É uma empresa, digamos assim, que fura... Como que eu vou explicar sem citar o nome? Ela gosta de furar o chão, sem ser o Kid Bengala. Não é a brasileirinha, mas ela gosta de furar o chão e retirar cimento dali. Vou fazer cimento com o que é retirar. Esses caras são picaretas? Nossa, que pena. Não, não. Entendeu? Nossa, essa eu não vi vindo, cara. Não, mas eles têm um. Bom, enfim, deixa o nome da empresa de lá. O que aconteceu foi o seguinte. Vamos acumular o ódio depois do podcast. É que o cara fazer uma lista negra. Pegou, cara, ele começou a me mandar e-mail cobrando. Eu fiz, aí ele mandou fazer uma refação, que foi uma refação engraçada, que ele mandou piorar o desenho. Aliás, é a arte do interior. Não entendi por quê. O pessoal do interior tem a arte de piorar o trabalho. Não, é incrível, né? Não, piorar o trabalho. Falou, piora um pouquinho, cara. Falou desse jeito. Aí, beleza, né? Aí eu falei, então tá aqui o número da conta e a agência. Aí, o que aconteceu? Não recebi mais e-mail. Aí, como o cara tem um CNPJ aberto e uma porta aberta pra rua, aí você usa a tática de ligar no telefone fixo, né? Que é assim, na minha opinião, é a melhor tática que tem, porque pega o cara na jugular e fala assim, eu sei que você está aí. Não, e foi 8 meses de briga, aí ele inventava, eu tenho uns e-mails aqui, cara, até blog, que, né? Assim, sabe? Tiro de vasca, né? Eu queria montar um blog, cara, botar esses e-mails na íntegra, que o cara... Bota lá no dgcast.com.br. Eu vou colocar, cara, eu vou colocar lá, cara, porque tem um negócio, e cara, foi 8 meses dando pra receber, o cara botou a culpa em tudo, né? E aí, no final das contas, aí você vendo que é uma empresa, assim, digamos, entre aspas, sérias, em ambas as partes, né? Você vê que o cara tá te enrolando, Ah, cara, aí você fica louco, cara. Aí dá vontade mesmo de partir de ignorância, mas aí você fala. Cara, aí eu uso a velha frase, cara. Eu vou ter que acionar juridicamente você. Aí mando só um e-mail com isso, né? E instantaneamente. Vocês mudam, né? Cara, advogado tem um. Assim, eu tenho, assim, eu trabalho com advogados aqui, cara. E eles falam mesmo que o cara não pagou, cara. Então você tá no teu direito, cara, se você entregou o serviço. E assim. É básico. Ah, né? É básico. É fogo. Mais alguém. E é o que mais acontece, né? O que mais acontece aqui é isso. Mais alguém tem algum caos aí pra contar, meio bizarro que aconteceu? Ué, eu tenho um caos, senhor. Eu tava aqui um dia desse perto de casa, de repente apareceu uma luz piscando aqui no céu. Aí eu falei, uma luz assim, ela foi baixando, vindo. Polícia. Ela veio vindo assim, ficou baixo. Assim, quando eu vi um negócio baixinho na frente dessa luz, eu cheguei perto assim e falei assim: oi, aqui é Gilberto. De São Sebastião do Paraíso, eu vim em paz. Ele falou: oi, aqui é o Wesley, motorista de ônibus fazendo cocô. Nossa. Ô, Sander, você deu descarga aí? Aí, Fran. Descarga aí. Não tem descarga. Aí, Fran, então, você tem alguma coisa aí pra falar pra gente? Um caos aí? Recentemente na agência que eu trabalho. Pode mandar, manda ver. O encarregado do atendimento foi até uma sorveteria de Ribeirão Preto, né? É uma bem conhecida essa sorveteria de Ribeirão Preto. Tem várias outras lojas e tal. É por acaso é um nome grande. Sorveteria de Ribeirão Preto, que não é daquele que é Soares. São duas letras só, mas eu não vou falar. Sorveteria. Aí. Duas letras. Aí ele chegou lá, o tipo deles é horrível, eles não tem nada, não tem identidade visual, não tem nada. Ele chegou lá, apresentou os materiais que a gente já tinha feito na agência, o que poderia fazer? Poderia fazer logotipo, identidade visual, trabalhar mídias sociais pra pegar cliente. Aí passou o preço, o cara virou e falou pra ele: então, mas eu não tenho nada disso e tá dando certo, por que que eu vou fazer então? Nossa. Esse foi no baixo. Nossa, cara. Esse pegou no baixo. É, então, porque é um. Eu acho assim que é um problema muito de interior. Eu tenho pra mim assim que quanto menor for a cidade, Ribeirão Preto não é tanto, mas por exemplo, você pega uma cidade de 20 mil habitantes. Geralmente tem uma sorveteria, tem uma banca de jornal, uma farmácia. Os caras parece que ligam mais pro network que tem do nome da pessoa do que pra investir nisso, sabe? Ele não tem uma concorrência visual, né? Ele não tem nenhuma concorrência de mercado, né? Então ele fica ali naquela área de conforto dele, né? Visual, assim dizendo. Ele já tem uma fama na cidade, né? Cara... O Raifur falou de um assunto. Sim, pode falar. Eu acho que esse esquema do interior, cara, dos clientes, eu acho que, lógico, aqui tem mais. Questão da ignorância, de não acreditar que, não acredito que um cartão de visita vai mudar minha vida, sabe? Essas coisas assim. Lógico, na capital, cidades maiores tem mais. Só que eu acho que o problema maior nem é tanto também o cliente, cara. Porque eu acho que o design não tá só no comércio. Você pode divulgar seu nome, sabe? Ser conhecido por outras áreas. Que nesse dia mesmo eu até anotei aqui só pra não te perder. A gente tava andando de skate aqui, eu tava vendo a cena de skate aqui em Ribeirão. Que não é só de Ribeirão, é do interior, sabe? E os caras batalham, sabe? Eles mesmos vão atrás. No meio da turma de skatista tem designer, tem motion designer, tem ilustrador, entendeu? E eles mesmos gravam, cara. E os caras são mais conhecidos lá fora do que aqui no interior, no Brasil inteiro. E lá fora, muito mais do que aqui no interior. E eu achei o máximo, tipo, eu cheguei com meu amigo lá, os caras já chegou: pô, você é o fulano, né? Você que editou o vídeo de tal, dos caras. E aí é contato. Eu acho que não é só o comércio, tá ligado? Se você for pro lado da música, se você for pro lado do... sei lá, de algum hobby que você gosta, algum esporte, tem como você se divulgar. Esse amigo meu chama Toninho Vicentino, ele trampa com motion design faz um tempo já. Ele participou, cara, hoje ele participa de trampo pra Google, tá ligado? Ele já participou de um trampo pro Bob Burnquist, pra desenvolver um joguinho dele. Então, ele tem um programa que chama Ouro de Peixe, que de skate também, roda na Espanha, cara. E ele que fez a introdução, a arte, é muito massa. E não foi... O que eu quero dizer aqui é do interior, entendeu? Tipo, todo lugar que você vai tem designer, cara. Hoje, qualquer lugar que você vai tem um designer ali, tá ligado? Então eu acho que muita coisa é utopia, sabe? Muita coisa a gente também acha que não vai enfrentar. Tipo, antes da faculdade não tem como você fugir. Eu achava que não ia ter cliente cuzão, achava que não ia ter cliente que pidão, sabe? Igual esses que a gente comentou agora, esses casos. Mas tem cliente bom, entendeu? Também, né? Mas eu acho que é um pouco... Tem que correr atrás, cara. Eu acho que tem que divulgar, autodivulgação, cara, entendeu? Ah, tem uma galera que anda de skate ali, eu ando de skate, ô... Eu faço ilustra, cara. Posso fazer uma ilustra pra vocês e pra marca de vocês? Pode, sem ganhar nada. Porque se for ficar pensando só na grana, cara, aí... Você, o começo da vida do desenho, cara, é o que eu falo pra todo mundo. Você vai trabalhar de graça, cara. Você vai trabalhar de graça. Não adianta falar que É, exatamente. Igual design a gente grava em sala de aula, cara. Tem um período que você faz residência, né? Puta, nossa, não. Cara, olha... Não, os caras... Cara. Obrigado. Caramba, Caio, você puta merda, cara. Bom, eu pensei dar aula na Barão. Os caras acabam transformando o design em uma profissão chata, cara. Aquela profissão de escritório, tá ligado? Chegar, ligar o computador, ficar até as 6 e ir embora. E não é, cara, é diversão, tá ligado? É, não é só dinheiro, ah, vou fazer a arte. Eu acho que essa abertura por mais. Apontamento, né? Te permite até criar muito mais, porque, na minha opinião, eu já trabalhei em agência e eu acho que a agência, infelizmente, assim, hoje eu tenho meus freela, né, que eu nem chamo mais de freela, né, porque sempre é muito constante, mas eu acho que você percebe que a agência, às vezes, ela te bota um cabresto que você vai criar para eles, né, aí... Enquanto você trabalha exatamente fora, isso, cara. Assim, eu percebo que eu tenho muito mais liberdade pra criar, sabe? Que você não precisa seguir nenhuma linguagem visual interna. Verdade, que existe isso muito. Quem fala assim, não tem. Ah, eu sou. Eu fico muito com o pé atrás quando o pessoal fala assim. É um termo que eu acho assim até um pouco pejorativo, assim, quando os caras falam assim, quem que é o criativo dessa agência, cara? Não é criativo, cara. Às vezes você tá seguindo ordens do cara de cima. O cara é criativo, cara. Tá muito lá em cima, cara. Sinceramente, acho que nem tem, Giba, porque no final o trampo vai sendo lapidado por outras pessoas. Se fosse criativo, seria o trampo final que o cara fez, tá ligado? Eu trabalho na agência na criação, só que eu não sou de criação. Eu só sou um mouse. Puta, assim, puta, cara, esse tá criando. Cara, que frases, cara. Ô, Alberto. Depois, nós vamos juntar e colocar no blog, cara, assim, com aspas gigantes, com aquele fundo preto, o rosto nosso em preto e branco do lado, né? E colocar, assim, entre aspas. A gente não passa de mouse, cara, na agência. É muita utopia, sério. É muito. Qualquer agência que você for, cara. Quando a gente tá estudando, a gente fala, porra, nossa, quero entrar numa agência, cara, que deve ser muito louco, deve ser muito bom trabalhar até tarde. É, eu nunca pensei dessa forma, mas enfim. Pessoal, a gente tá chegando aqui já no encerramento desse nosso primeiro episódio. É, como era previsto, a gente não ia falar sobre tudo que a gente queria falar, a gente fez uma pauta aqui, a gente abordou uns 3 itens dos 10 que a gente colocou, mas não tem problema porque a gente pode voltar a conversar sobre esses outros temas em outros episódios. Acho que tranquilamente dá pra gente fazer... continuar falando sobre isso, inclusive até podemos fazer o segundo episódio ou outro episódio aqui continuando essa conversa, ou até continuá-la, vamos dizer, pingado em vários outros episódios. Mas pra gente concluir aqui, a gente falou do design gráfico no interior de uma forma um pouco negativa, quase pejorativa, até mostrando alguns pontos falhos, limitantes, críticos, e tudo mais. Críticos. E aí eu queria que, pra gente encerrar, cada um aqui, vou passar a palavra pra cada um, que a gente fizesse um encerramento buscando ver um lado positivo, um lado promissor, um lado quase que otimista ou realista. Eu preferia o realista. Assim, o que a gente está vendo hoje no mercado do design gráfico aqui no interior que é legal, a movimentação tá diferente, o reconhecimento de alguns clientes tá valorizando mais o design nos trabalhos, a figura do designer. O que, que vocês acham? Vamos começar pelo Sander, que tava aí embalado, depois a gente continua. Ah, eu acho que, cara, se alguns alunos ouvirem isso, tomara que ouçam, né? Deixar um recado, espero que ouçam, espero que deixar ouçam. Um recado pra eles, não desistam. Amem o design, cara, o design tem muita força. Não, mas é sério, trampo não falta, cara, trampo nunca vai faltar. Freela sempre tem aí, eu achei que nunca ia conseguir meu freela, consegui sem fazer esforço algum. Me procuraram, sabe? As pessoas vão te procurar. Para com a utopia de achar que tudo é perfeito ou tudo é ruim, sei lá. Eu acho que tem que ir atrás, cara, correr atrás. Só isso. Não deixar o design virar uma coisa mórbida. Legal. Valeu, Sander. Valeu. Aí, Fran, tem algumas palavras finais aí sobre o tema? Diferente aos pontos negativos que a gente falou, e claro, tem muitos outros. A única forma de a gente melhorar isso, cara, é uma união, assim, entre todos os designers estão se formando. Exatamente. E saber negociar, não fazer coisa de graça, não fazer coisa a preço de banana, porque isso desvaloriza, já está desvalorizado, é pouco reconhecido. Mas você vê com o crescimento dos profissionais aqui na região, agora com esse curso nosso, vai aumentar bastante o reconhecimento. Se todo mundo começar a participar disso da maneira certa, bom, vai crescer. E aí, todo mundo, se não sabe, fica sabendo agora que o DGCast pode ser um veículo para que a gente promova essa valorização, né? E, vamos dizer, algumas informações para que a gente possa fazer essa valorização, essa união aí que o Raifran falou. Ô, Raifran, mas então você falou que é pra gente não fazer trabalho de graça, por exemplo, fazer 4 modificações no cartão do seu colega de trabalho, né? É, com certeza. Acho que você, bem. Assim, você como um dos professores deveria ter sido enforcado, algo do tipo. Podia assim, até fazer um feriado que nem tem um Tiradentes, podia ter o dia do Tiratrampos, né? Acho que merecia. Tiratrampos. Tem alguma palavra otimista, Giba? E assim, eu então aqui já estou aqui colocando as minhas moedas aqui, eu fiz um levantamento enquanto no começo, principalmente que os top pagamentos para o design no interior é experiência, cerveja, visibilidade e R$20. Assim, a promessa também. Olha, eu acho que uma coisa que eu falava há tempos, e eu já percebi há algum tempo, que o design hoje está deixando de ser instrumentação, ou seja, deixando de ser Photoshop, Illustrator, software. O design hoje, o papel hoje do design é gerar um conteúdo, né, agradável, não só olhando como design gráfico, mas também os outros designs. É um conteúdo que seja possível, assim, de melhorar, mesmo que pouco, o teu concorrente, o profissional em relação ao concorrente dele. Hoje a gente percebe no interior que isso está melhorando demais, principalmente porque muitos designers recém-formados, eles não estão sendo, como o Sander disse, um mouse, e estão sim fazendo, trabalhando como verdadeiros gestores de marca, gestores de imagem, sabe, o que é muito bom, e deixando o trabalho mesmo de mouse o micreiro, o sobrinho e afins. Eu tenho visto isso demais, sabe? Isso é verdade, e é isso. Com certeza. É. Ferramenta, como o próprio nome já diz, é só uma ferramenta para uma finalidade maior, né? Caio Loss. Ah, eu que tô entrando na área agora e tô entrando bem no interior, né? tô sentindo assim que o que acontece? Ainda tem muito preconceito, o trabalho ele é ainda muito mal visto, assim. Não que seja algo errado, mas é que ele não tem o valor que ele deveria ter. Mas tá melhorando, você vê que aqueles R$20 já não são só R$20, que o pessoal já não tá se importando de pagar um pouco mais, mesmo sendo bem pouco mais. Então, é uma área que, assim, ainda tá desvalorizada no interior, né? Mas dá pra ver claramente que tá mudando isso, que o pessoal já tá reconhecendo mais o trabalho. E não desistam, jovem almas. A galera se preocupa demais com ferramenta, né, cara? Acho que o designer é o cara do Photoshop, é o cara do Illustrator. Não tem nada a ver com isso. Não é o fogão que faz um bom cozinheiro, com né, com certeza. Cara? Por exemplo, o fogão aqui em casa é uma porcaria e eu cozinho mal pra caralho. Então, não é um bom exemplo pra complementar a frase do Sander. Mas, gente, deixa eu falar, isso é design puro, estratégia de comunicação, quebra de expectativa. Todo mundo achou que eu ia falar uma coisa, eu falei outra. Foi totalmente intencional. Cara, só sobre esse tema que a gente tá falando aqui, uma coisa que eu lembrei. Muitas vezes a gente questiona nível de trabalho das pessoas e tal. Acho que no interior, porque você vê muita gente falando de design gráfico em agência, tem muita agência não dando certo, é mais por falta de direção do que de talento das pessoas. Porque você vê que tem diretor que não sabe lidar com o cliente, o que faz o cliente quer, e muitas vezes o cara que tá ali na criação é um cara que tem cada ideia muito boa, que ele se trabalhasse sozinho, ele faria muito melhor. Eu acho... o que eu percebo aqui, uma coisa, a gente acabou não se apresentando tanto agora no começo do episódio, né, mas estamos todos aqui no eixo Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, de alguma forma. Eu tô aqui no São Carlos Ribeirão, o Giba tá Ribeirão São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, e o resto do pessoal tá em Ribeirão mesmo. E o que eu venho percebendo, assim, nos trabalhos aqui de comunicação, nesse trecho aí que a gente citou, é que vem aumentando uma valorização estética do trabalho do designer, né? Nas peças publicitárias e de comunicação de uma forma geral. Então, tá tendo um cuidado maior, assim, com tipografia, com fundos, texturas, imagens... direcionar as campanhas para um público mais adequado e fazer isso por meio também da forma visual, né? E isso eu tô percebendo que tá melhorando, tá ficando uma coisa mais rica visualmente, né? Porém, ainda não vejo que a comunicação como um todo, porque eu vejo o design como uma estratégia de comunicação, essa parte mais ampla da comunicação ainda ela é um pouco desvalorizada, ela ainda é um pouco subestimada, e aí é nesses momentos que eu vejo ainda que o design, não só o design, mas o design como estando dentro do campo da comunicação ainda precisa ser valorizado, o profissional da comunicação tem que ser mais valorizado pelos comerciantes, enfim, pelas pessoas que querem passar uma mensagem para alguém. A parte visual acho que melhorou bastante, né, porque até... sei lá, pouco tempo atrás, alguns anos, você via comercial na TV, outdoor, enfim, comunicações de uma forma geral, né, peças de comunicação com uma estética muito pobre, muito, vamos dizer, sobrinho, micreiro mesmo, assim, uma escolha de tipografia completamente aleatória, uma diagramação feita no Word, sem muito refinamento, enfim, e hoje em dia não, isso já vem se alterando, porém ainda a parte de comunicação precisa se valorizar um pouco mais. Acho que é isso aí, né, galera? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Mande todas as formas de dinheiro que já te pagaram, então, né? Mande as formas de pagamento. Hoje não. A gente promete falar mais ainda nos próximos episódios, né? Já encaminhando então pro encerramento. Você quer botar uma vinheta aí, Kailos? Deseja todas as inimigas vida. Se você ainda não escutou os episódios piloto, né? A gente fez dois episódios piloto, ou melhor, um episódio dividido em duas partes, né? Estão no blog. O nosso site é o dgcast.com.br. Se você quiser, pode encontrar a gente no Facebook, curtir nossa página lá, ficar por dentro das coisas que a gente coloca, o facebook.com/dgcast. O DGCast, se você não leu nenhum lugar, é DGECAST. No Twitter, estamos no twitter.com/dgcast, o @dgcast, e o nosso e-mail é dgcast@gmail.com. E eu queria fazer um convite aí para os designers do interior do nosso Brasilzão para mandarem suas participações aqui pro DGCast, seja pelo e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter, nos comentários, nos posts lá no site, para colocar a contribuição, porque a gente quer falar sobre designer no interior do Brasil e a gente tá aqui, quer queira, quer não, no eixo São Paulo-Minas, né? Então... Nós recortamos as frases do Sandro e montamos a conversa nele. Olá, tudo bem? Sugestões de pauta, contribuições de experiências e vivências que vocês tiveram, contar causos aqui com a gente também, enfim, sugestões, críticas, comentários vão ser muito bem-vindos. A gente pede aí, quem tá escutando, gostou aqui da nossa proposta, divulgue pros seus amigos designers e não designers também, mas enfim, no nosso site, lá no nosso blog, a gente não tem apenas os episódios do podcast, a gente tem, tá colocando lá textos originais, resenhas, vamos colocar entrevistas, dicas, outras coisas, notícias sobre design gráfico, sempre, claro, com esse ponto de vista do designer no interior. Por exemplo, agora a gente está lá com uma série de uma resenha sobre o livro O Que É e O Que Nunca Foi Design Gráfico, do André Vilas Boas. Ela está sendo dividida em várias partes, né, como se fosse quase uma cybernovela, né, Giba? Cybernovela, cara. Nossa, pior que isso, só internauta. E então, enfim, estamos colocando lá por partes para não ficar uma leitura muito comprida. Já temos três partes lá. Semanalmente estamos colocando novas partes dessa resenha aí sobre o livro do André Vilas Boas. E queria, assim, agora pedir aí pro pessoal convidado, o Raifran e o Sander, deixar algum contato. Se quiser fazer uma mini bio aí de vocês, que a gente não falou no começo, também fiquem à vontade. Começar pelo Raifran. Bom, meus contatos é meu e-mail, raifrancampassi@gmail.com. Campassi é com só um C, né, Raifran? Isso, CAMPACI. E Raifran, vamos soletrar Raifran também, pessoal que ainda não leu o seu nome. É importante, RAYFRAN. Beleza, Raifran Campassi. E @gmail.com. Muito bem. Tem o meu portfólio temporário aí, né, que eu ainda tô trabalhando. Meu portfólio, que é www.raifrancampassi.com. Legal, e muito bem. Creio que é só isso de contato mesmo. E quer falar um pouco sobre você? Ah, não tenho que falar muito de mim, não. Acho que tá tudo bem. Sei, trabalho numa agência, sou formado em design gráfico, formei ano passado na Barão de Mauá. Uhul! Um dos meus dois professores estão aqui, por coincidência. É, acho que é só isso mesmo. Legal. Sander. Agradecer a oportunidade, desculpa, né? Agradecer a oportunidade, claro. Oh, a gente que agradece, boa cara. Boa sorte aí no projeto. Brigadão, a gente conta com você aí em outras participações, outros episódios. A gente entra em contato com você e quando você puder, o microfone tá aberto aí pra você, cara. Tudo bem. Sander De Paula. Bom, cara, tem um e-mail, né? sander_sp@live.com. Também tem o Behance, sander_sp lá no Behance. Só quem quiser trocar uma ideia de ilustra, alguma ideia mais voltada, não tanto pro comércio, mas para outras áreas do design, tamo aí. Você tem alguma especialidade, assim, Sander, que você queira compartilhar com a gente? Ah, cara, eu trabalho numa agência, na parte da criação, né? Acho que meio padrão de todo design. E eu... tô ilustrando agora, tô fazendo bastante ilustra, não, algumas divulgando, outras não. Parceria, mas parceria boa. É, só quem quiser fazer uma parceria, eu tô tentando partir pro lado da ilustração, um pouco do branding também. Se alguém quiser trocar uma ideia, alguma parceria, tamo aí, cara. Beleza, legal. Giba Giba. Oi. Parceria. Quer encerrar aí? Vai, deixa eu encerrar. Posso contar um caos? Não, deixa eu falar. Você podia contar um spoiler de um filme, hein? É mesmo, podemos. Não. Spoiler não, pelo amor de Deus. DGCast vale tudo menos spoiler. Encerra logo, Giba, pelo amor de Deus. Ah, é isso aí. Roberto, você esqueceu de passar, assim, certo? É isso aí, né? É isso aí, ó. Quem quiser mais informações, então, entre no www.dgcast.com.br. Curte a página no Facebook, que é facebook.com/dgcast. Segue a gente no Twitter também, @dgcast. Manda e-mail no dgcast@gmail.com. Isso, pra não ficar repetitivo, né, Caio Loss? Pra não ficar repetitivo. Então, acho que é isso. A gente fica por aqui. Guardamos os seus comentários, suas sugestões, participações aqui no DGCast. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Falou, galera. Até a próxima. Falou, pessoal. A gente fica por aqui, então. Ah!